ela é tão bonita e tem uma maneira de porto-ricana. Seu lindo sorrir, vestir de cigana, ela é romântica e tem pele morena como um homem quer. Não me importa de onde é que ela vem, essa linda mulher. Anda bem comigo, traz a tua guitarra, vem para a festa, Maria. Anda bem comigo, anda ver o sol de Andaluzia. Anda bem comigo, traz o teu sombreiro, dá-me o teu coração. Anda bem comigo, anda ver o sol e amor no verão. Teu sorriso de magia parece feitiço, esse teu olhar. Fiz esta canção para recordar. Salta para a pista e anda a dançar para o meio do salão. Anda bem dançar comigo, amor, no verão. Anda bem comigo, traz a tua guitarra, vem para a festa, Maria. Anda bem comigo, anda ver o sol de Andaluzia. Anda bem comigo, traz o teu sombreiro e dá-me o teu coração. Anda bem comigo, anda ver o sol e amor no verão. Comigo, traz a tua guitarra, vem para a festa, Maria. Anda bem comigo, anda ver o sol de Andaluzia. Anda bem comigo, traz o teu sombreiro, dá-me o teu coração. Anda bem comigo, anda ver o sol e amor no verão. Comigo, traz a tua guitarra, vem para a festa, Maria. Anda bem comigo,